de uma remota batucada, uma cadência bem marcada que uma baiana tem no andar. E nos seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. Remote.